eu juro que tentei. Juro me dediquei. Mas quando um não quer, eu sei que dois não brigam. E muito menos nunca formam um casal. Eu nunca te enganei e não te maltratei. Mas você me engana com outro na cama. Isso dói demais. E o engraçado disso é esse teu cinismo. Quando pego no flagra, vem com a cara lavada, dizendo que não fez nada. Cansei de tanto escarcéu, por mim cê dorme no motel. Arrume as suas coisas, leve as suas roupas, tudo que possa fazer lembrar você. Cansei de tanto escarcéu, por mim cê dorme no motel. E só pra me livrar, não se preocupe, o seu táxi eu mesmo que vou pagar. Vem com a cara lavada, dizendo que não fez nada. Cansei de tanto escarcéu, por mim cê dorme no motel. Arrume as suas coisas, leve as suas roupas, tudo que possa fazer lembra você. Cansei de tanto escarcéu, por mim cê dorme no motel. E só pra me livrar, não se preocupe, o seu táxi eu mesmo que vou pagar.